Eu tô dizendo, ele tá na parede! Ali! É verdade, senhor! É verdade, policial. Eu também vi, bem ali, descendo pela parede. Ei, o que é que deu em todos vocês? Eu também vi! Onde é que ele está? Me mostrem! Estava ali, seu guarda. Vocês viram? Sim, senhor. Estava ali há um minuto. Tinha alguém descendo pela parede. Eu não acreditei. É, imagine descendo pela parede. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Bem-vindos a mais um Tweepcast. Hoje a gente está aqui com o... Não tem a ver com o assunto, mas como eu estava falando antes da gravação, o fragmentado Mônio. Dante. E eu que estou fragmentado, tá certo. Começou bem, começou você bem. E o... Você e o... Vai que o Mônio é uma identidade sua. Não lembro. Ah, é verdade, é uma personalidade também, tá certo. Eu não tenho visto vocês dois juntos. Bom. Homem-Aranha 2, Magalhães. Estamos aqui. É o Photoshop. Você tava lá vindo pessoalmente. Forte. Eu não lembro de Homem-Aranha 2. Teve Homem-Aranha 2? Ah, você tá falando da... É o Amazing 2 também. Você tava lá. Mary Jane 1. Ah, bom. Mary Jane 1. Tá, continua. E estamos aqui com a presença do Algodinístico. Algodinístico? Fala de mim. Essa palavra existe? Fala de mim. Algodinístico Lucas. E também contamos com a presença daquela pessoa que tem medo de altura, Miller. E também temos a presença do... Nem adjetivo eu ganho, vejam só vocês. Tô sem adjetivos, Mônio. Mas então, e dessa vez, geralmente eu apresento o Eric. Mas pode apresentar, não seja por isso. Não apresentarei, tô de raiva. Só porque ele não tá aqui, não vou apresentar também, comigo é assim. Então vou, dessa vez, jogar a culpa no caloteiro do Bagar, hein. É. E já que o Eric não tá aqui, obviamente a gente vai fazer um tweepcast hoje sobre o Howard, né? É a regra, né, aproveitar os ausências dele. Desse magnífico personagem. O Nicholas Howard. Então, a gente vai falar da série, da magnífica série do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man, Amazing essa na segunda temporada, estrelada pelo Nicolau Raimundo. Grande Nicolau Raimundo. Que é isso, acho que é isso. Não sei. Um cara que ficou altamente famoso, né, depois do Homem-Aranha, fez muitos filmes conhecidos, Um monte. Vai dizer que você nunca viu ele naquele filme. Também teve aquele outro. Ele tava lá. Ah, aquele ano também. É, exatamente. Aquele que saiu ano passado. Também. Então, acho que já acabou. A gente vai. Agora vai subir a música. Eu não sei. É o Eric que apresenta. Eu não sei. Eu tô perdido. Uma sucata é uma sucata. É só o que tem aqui. Essa matéria precisa de algo diferente. São só 46 dólares. Se me trouxer uma fotografia desse Homem-Aranha, eu pago. Quem? Homem-Aranha. Foi como aqueles bêbados o chamaram. Viram alguém subindo e descendo paredes. Deve ser alguma coisa na água. Estão todos loucos. Aquele ladrão e aquelas pessoas dizendo que viram um homem escalando paredes como uma aranha. Ah, quer saber de uma coisa? Vou me aposentar. Então, se The Amazing Spider-Man. Acabou a música, nem ouvi. Acabou? Você não ouviu? É só os inteligentes podem ouvir. Eita. Por isso que eu não ouvi também. Então a gente. A série do Nicholas Hammond. Mas por que a gente tá falando dela agora? Porque estamos sem tema? Não. Porque já era pra gente ter gravado isso faz tempo? Não. Porque todo mundo ficou enrolando pra assistir. E alguns não assistiram? Não. Tá falando porque a gente tá indo tipo na ordem. A gente já fez uns podcasts sobre os seriados antigos. A gente fez a última aparição do Aranha em live action. Tinha sido naqueles sketch do Spider-Super Stories. Nunca sei pronunciar. A gente gravou mais de 50 edições dela e eu não aprendi ainda até agora. Então eu já desisti. Já paramos de gravar porque já acabou? É, exatamente. Já gravamos mais de... Por isso que eu falei, já gravamos mais de 50 edições. E até agora eu não aprendi a falar, não vai ser agora que eu vou começar. Tinha sido nas Amazing, nessas Super History lá de 73, 74. Era só sketches. Seriado mesmo, o Aranha nunca tinha ganhado um. Aí até veio porque... em... Oi? Não, eu ia falar, até porque convenhamos, é um personagem complicado pra adaptar pra televisão, principalmente naquela época, né? Que nada, pô. Eles fizeram aí. Super Ultra Hiper Mega Efeitos Especiais. Aham. Uhum. Movimentos super realistas. Só que a série era bem cara na época, né? Tipo, a chegar perto de ser cancelada várias vezes enquanto tu passava. Justamente porque ela era muito cara pro canal. É, além disso, a gente vai falar isso no final, mas ela não chegou a ser um sucesso, mas também não chegou a ser um fracasso. É. Ela foi cancelada mais por jogadas de bastidores, vai falar. Então, em 77 começou. Aqui, na verdade, a rede CBS lançou o seriado do... Nessa época aí, no final dos anos 70, o Stan Lee tava atirando pra todo lado. Tava querendo vender os personagens da Marvel pra seriados de TV. Pra cinema, seriado de TV, desenho. Tava distribuindo. Tanto que foi nessa época também que saiu o glorioso Spider-Man, que a gente já fez o podcast. Ele de 78, lá no Japão. E a CBS começou fazendo um seriado, planejando o seriado Hulk. Que, por incrível que pareça, tanto o Hulk como a do Aranha estrearam quase juntos, assim, do Hulk uns dois meses antes. A do Hulk é aquela que acho que todo mundo conhece, que é estrelado pelo Bill Bixby, o Lou Ferrigno, pintado de verde e de sapatilhas verdes. O curioso é que verde. O curioso é que o canal CBS atualmente é da Warner, e a Warner é dona da DC, né? Pois é. Acho que nessa época também tinha a série da Mulher Maravilha também. Então, foi uma das razões de ter cancelado. Né? Cancelado. E ela tava com muito herói naquelas... no canal. Então, a série do Hulk, do Homem-Aranha, do Capitão América, da Mulher Maravilha, se não me engano, eram todas essas eram na CBS. Sim, sim. A do... Capitão América não foi série, foram só os telefilmes, então, não é? Só os dois filmes piloto. O Doutor Estranho também teve o filme piloto, que não decolou. Por quê, né? Não sei por quê. A da Mulher Maravilha teve o seriado. Mas acho que o que fez mais sucesso mesmo, que, além da Mulher Maravilha, que é conhecido também, foi o seriado do Hulk. Foi o que ficou mais conhecido e que até hoje o pessoal lembra com carinho ou não. Tanto que até hoje o Lou Ferrigno é o dublador do Hulk nos filmes. Os grunhidos, os gritos, o Hulk esmaga, é ele que faz. Nos filmes, né? Porque no desenho é o Ted Tataskiani. Mas nos filmes, no desenho de 90, dos anos 90 lá do Hulk, era o Lou Ferrigno também. Olha só. Então, mas a gente não vai fazer um podcast sobre a série do Hulk? A série que o Hulk morre caindo de um avião? É muito triste. Detalhes. Uma curiosidade, o Nicolau Raimundo aí, antes dele fazer o Aranha, uma das coisas que ele fez sucesso foi o A Noviça Rebelde, né? É, que ele fazia o Jovem Ben Reilly lá. Jovem Ben Reilly? Você não viu uma imagem dele na época? Vive, sim. Não, eu não tinha associado. Jovem Ben Reilly. Aí cresceu, foi fazer o Peter. Ele nunca foi um ator lá muito versátil. Na filmografia dele. O primeiro trabalho dele é numa série chamada Os Defensores. Toma essa Netflix. A grande maioria do tudo pra série mesmo, né? Mas isso também é mais anos atrás, tipo, né? A TV ou então aqueles personagens. Tanto, né? TV ou aqueles personagens Zé, que aparece uma cena passando, eu tô aqui, você nem lembra. Acho que a série que ele mais trabalhou mesmo foi a do Aranha. Pra mim ele é o melhor Peter Parker. Uai, não tem Andrew Garfield, não tem Tom Holland. Não. Nicholas Raymond é o melhor Peter Parker. Não, a versão animada dele é o melhor Peter Parker. O melhor é anos 90 ou Espetacular, de 2008. Agora o melhor Homem-Aranha é o Takuya. Takuya, né? Takuya Yamashiro. É o melhor Homem-Aranha. Raymond. O melhor Homem-Aranha é o japonês. Os outros nem chegam perto. Não, não chega perto, porque o japonês tá lá no Japão. Muito longe pra ele. Esse é o Magari. Ele tá na original. Eu falar que ele tá no Havaí 5.0 lá, mas é na série original. Ah, é. Ah, ele participou também daquela série Dallas, mas a original também, né? Não a que estão fazendo recentemente. Ah, ele fez. Tem uma participação no 20 Mil Legas Submarinas. É. Tá vendo? Vai, fala que ele teve uma carreira de merda que ninguém sabe. Aí, ó, trabalhando bastante coisa. É grande, o problema é que não é muito conhecido as coisas que ele fez. É porque, bem na verdade, ele é um ator particularmente talentoso, né? É. Ele, parece que ele é no último filme dele, em 2014, esse filme, né? Foi em 2014. Mas não, ele tem um filme pra... Ah, filme? É. Como é? Não, o filme. Porque ele tem seriado também. Ele tá passando de um seriado em 2015. Ou em 2015 falar. Ele passou de um seriado. E tem um filme pra 2017, que eu também não faço ideia. Eu acho que o filme, assim, se você olhar assim, tirando esse que a gente já falou, o mais conhecido dele, apesar de eu não ter assistido o filme, é aquele Stealth. Ele faz um general genérico lá. General genérico. General genérico, muito bem. Nossa, Crocodilo Dundee em Hollywood ele fez também. É uma... Ah, é verdade. Uma outra curiosidade é que ele, além de ter sido o primeiro, né, ator que fez o live action do Homem-Aranha, né, ele também é o único que já era... Na... Que o do Super Stories ela não mostrava, cara. Então, mas ele é o único que nasceu antes de existir o personagem Homem-Aranha. Ele nasceu em 1950. Ah, tá. Ah, mas até aí tem o demônio aí pra provar. não tô entendendo o conceito. Nicholas Hammond, ele também fez Missão Impossível, a série antiga, né? É, tudo que ele fez, ele participou de alguns filmes recentemente, mas é... Você chega e fala, ele fez Missão Impossível. Não, mas a série é antiga. Ele fez 20 mil gramas sobre o marido. A série é antiga. Ele fez... É lógico que ele fez coisa antiga, ele nasceu em 1950, porra! Não, mas eu tô falando, a antiga, que teve remake. Ele fez Homem-Aranha, não, mas o personagem é antigo. Parece que tudo que ele toca tem que ter remake depois. É, porque é uma atuação incrível, né? Aí não tem jeito. Também fez a V50 essa... também. Então, a versão antiga. É, a versão antiga. Dallas também ele fez. A versão antiga. Meu Deus. Ele nunca foi o ator assim. Eu queria ver ele em algum filme desses novos. Nem que seja como igual fizeram com o Bruce Campbell. Colocar ele lá um personagem aleatório, tá, como homenagem. Atualmente ele tá com 66 anos. Não dá pra ele ser o tio Ben, porque... Tipo, a tia May tem 50 anos com carinha de... Ah, até dá, o tio Ben pode ter se dado bem. Na verdade, ia ser muito legal se colocassem, né? Bem que ele morreu, né? Mas se deu bem enquanto estava vivo. É o que importa. É, podia ser o pai do... Ser o pai do J. James. Ah, não precisa nem ser o personagem. Bate ele ser, tipo, o Bruce Campbell mesmo que aparecia... O Coronel da Luta Livre. Ou tipo as participações do Lou Ferrigno nos dois filmes. É, o Lou Ferrigno, né? Ele podia ser um professor do colégio. É, um professor, alguma coisa assim. Faxineiro. Um professor passando, falando pro Peter. Pensa que não faz besteira, hein, moleque? Alguma coisa assim. Ele poderia ser o professor Miles Warren. Nossa. Quem sabe? Ele ia se clonar. Eu já fiz isso já. Da primeira temporada. Tem episódio. O povo pede pra a saga do clone ser adaptada. Alguns pedem, mas já foi. Na série de Nicholas Hammond. Exatamente. Tem a saga do clone. Ah, mas no desenho dele também. Olha o desenho dele. Olha o que ele tá no desenho. É. Aliás, segundo o John Steinberg, que é o produtor do desenho, é só coincidência que aquele Peter seja parecido com o Hammond. Parecido não, é um decalque do Hammond, né? Não, ele falou que é parecido. Parecido sou eu. Foi uma cópia xerox, botou o rosto do Raymond no papel e fez o desenho do novo. Não tem nem como dizer, ele fala que não. Talvez, não sei se ele pode falar que é, porque senão ia ter que pagar direito de imagem pro Raymond. Ah, não sei se entra direito de imagem, Raymond, porque eles podem falar que é inspirado no Raymond. E aí, daí qual o problema? Sei lá. Inspirado não é usar a imagem do cara? Não é porque, se você olhar a imagem, se você colocar, tipo, aquele... Parece aquele, como que é aquela técnica de filmagem que usa desenho? Rotoscopia, horoscopia. Rotoscopia. É esse negócio aí. Era só eles terem falado que se basearam no Nicolau Raimundo. Aí não tinha problema. Sim. Ah, mas é? Não, nem precisa falar nada. Vou entrar agora, que o McGarren gosta muito, que é dublagem. Ah, sim. A série do Nicholas Hammond fez um estúdio Gota Mágica, se não me engano. E a dublagem original, que foi na Herbert Richards, foi a primeira dublagem. Sim, que é com o Carlos Bata. A dublagem original, eu ia falar, na dublagem original, o Homem-Aranha era dublado por Carlos Marques. Pô, ele dublou Garfield. É, que ele era o dublador do Aranha. Ele dublou o Aranha desde a redublagem. A redublagem da série de 66 lá. 66, 67. Ah, ele fez a redublagem. Até a primeira dublagem de Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. Sim. Porque Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos depois foi redublado e usou todo o elenco que está no desenho. Igual fizeram com na época do... Quando saiu essa série aqui, eles pegaram o desenho de 67 lá e redublaram, puseram a voz do Carlos Marques nela. Carlos Marques se tornou praticamente o dublador oficial do Homem-Aranha, porque ele dublou dublagem de 67, de 1967, quanto na série do Nicholas Hammond, quanto no desenho de 1981, do Homem-Aranha, dublagem do Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que na época era Fantásticos Amigos. Ele é o dublador do Wiki de Fênix, né? Não. Não? Não. Ele dublou. Aí o Carlos Marques dublou Homem-Aranha. Carlos Marques dublou Homem-Aranha em todos esses. Todos esses trabalhos. Eu acho até que a voz dele fica bem legal com o Homem-Aranha, na minha opinião. É, da época, combina. Não sei. Porque depois veio o... Esqueci o... Caramba, esqueci o nome do... O Mauro. Mauro Eduardo. E aí ficou a voz do Homem-Aranha. Mauro Eduardo dublou Homem-Aranha dos Fantásticos Amigos. Ele redublou? Em 1990. Sim. É, porque quando essa série saiu em DVD. Em Blu-ray. É, caramba. Em vez de eu ir pra trás, eu fui pra frente. Em VHS. Saiu em VHS. Aí foi redublado também. Quem dublou o Aranha aqui foi o dublador do Bigman, que eu esqueci o nome agora. É o que tá no. Inclusive, é os que tá no áudio que a gente. Que eu usei lá nos. Do Bivio que a gente falou dos filmes. Da redublagem do Nicholas Hammond, né? É isso. Quando lançaram o VHS. A dublada na Gota Trágica lá. É Flávio alguma coisa. É, Flávio Dias. Eu acho que ele que é o Ike de Fênix. Não. Não? Não. O Ike de Fênix é Leonardo Camilo. O Flávio Dias dublava os personagens genéricos nos Cavaleiros também. Aí ele redublou, aí ele fez o Nicholas Hammond na redublada da Gota Mágica. Quando saiu em VHS. É. Aliás, eu fiz um post no meu blog, né, Mancadas do Aranha, sobre todas as vozes brasileiras do Homem-Aranha, desde a primeira dublagem do desenho, de 1967, até o Homem-Aranha, a participação do Homem-Aranha no Guerra Civil, né? Capitão América Guerra Civil. O Wesley Contaiper, que também dubla o Michelangelo dos filmes do Michael Bay, da Tartaruga Ninja. Aí tá tudo completinho lá. Não sei se vou atualizar. Se por um acaso esse desenho novo do Homem-Aranha tiver uma nova voz pro personagem, eu não sei se eles vão reutilizar Felipe Grinan, que dublou no Ultimate, ou se eles vão adicionar uma nova voz. Aí, se adicionar uma nova voz, um novo dublador, chamar um novo dublador, atualizar a postagem. Ah, aí o link vai estar aí. O pessoal que se importa com dublagem, o link vai estar aí. É, pra quem se importa com o Magaren, né, que adora dublagem. Porra, adoro quando a dublagem era bem feita. Ou seja, antigamente. Ah, temos muitas dublagens boas hoje em dia, Magaren, não faz isso. O pessoal lê os textos pra gente. O Homem-Aranha. Ele existe. Existe alguém assim. Ele escala paredes e... É como uma aranha, acredite. O Homem-Aranha existe? Sim, senhor. Tem certeza? Certeza absoluta. Ah, não vá me dizer que ele o apanhou com sua teia. Não, senhor, mas eu vi. Ouviu isso, Robbie? O senhor Park viu o Homem-Aranha. Não é maravilhoso? Você é viciado em drogas. Então, mas aí, tirando o Nicholas Hammond, se ele já era um ator não muito conhecido, os outros, então, a gente não tem nenhum que valha muita relevância. Ah, no piloto, o ator que fez o Jameson até que era famoso. É tão famoso que ele falou, não vou ficar nessa bosta não, fui. Pois é. Ah, mas todo mundo. O que eu tô fazendo com a minha carreira? Foi por outro emprego. Falando no Jameson, foi na série que a gente vê pela primeira vez o Jameson com a roupa do Homem-Aranha. Não. Sim. Foi naquela cena, na versão estendida do Mary Jane 1, não. Não. Essa é a primeira. Foi nessa série. O Jameson vestido de Homem-Aranha. A Noite dos Clones. Foi no episódio dos Clones ainda. Sim. Foi episódio dos Clones. Outro ator famoso é o Jeff Donner, vocês conhecem? Ele fez quem? Fez a Tia May. O nome dela é Jim, só que aí o nome artístico dela é Jeff Daniel. Nossa, oh, tia Daniels, é. Tia Jeff. O melhor ator da série é o Michael Pataki. Mas é uma dúvida, a Tia May ela aparece em mais episódios além do piloto? Acho que não. Não, eu só lembro do piloto. Só lembro do Jeff no primeiro. Depois esquece que a véia existe. É porque descobriu que era Jeff, né? Mas ficaram preocupados com as crianças. Ah, era bom que ela podia fazer o papel do Tio Ben também. Ou será que ela era o Tio Ben e morreu? Homem, e ninguém falou? Lugar da mulher, ferrou. Será não, que... O ator era o Tio Ben e morreu e ele quis fazer teste pra Tia May também. Ah, que o Tio Ben nem é citado no seriado. Vai ver aquela que aparece no primeiro filme é o Tio Ben. Aí ele morre entre um filme e outro e o pessoal esquece de falar. Olha só. Ó, eu abri uma foto aqui da. na IMDB dessa Jeff Donnell. Tem uma foto dela jovem. Oh, como era, diria. Era bonitinha? Oh, é. A foto de 1921. Ah, detalhes. Ah, não teria nem 100 anos ainda, pô. Jovem. Eu fui pesquisar também as imagens. Realmente, não era fraca não, hein? Também tinha o Michael Pataki, que era o Capitão Barbera. E o ajudante dele, o William Hanna. Exato. A dupla Hanna-Barbera. Isso. O Barbera foi um personagem criado pra série, não foi? Foi. Foi. Ele é a versão do Capitão Stacy. Só que não dava em cima do Peter. Se fosse hoje em dia, eles teriam incorporado na história em quadrinhos. Ah, se fizesse sucesso. É, é verdade, se fizesse sucesso. Tipo, no desenho lá do Incríveis Amigos, teve a Flama aqui. Foi pros quadrinhos depois. É. Curioso que a série botou um bocado de personagem novo, um bocado de coisa nova e não utilizou nada dos quadrinhos praticamente, né? Nem o vilão dos quadrinhos. Caramba, como é que pode? Como é que pode os caras criar um monte de personagem que não tem nada a ver? Bando de bobo foi o cara de Mingau. Basicamente não usaram nem o Homem-Aranha dos quadrinhos, pô. Como não? Aí o Homem-Aranha, pô. E é porque tanto que em vez de ter a ou a Glory ou a... como é que fala? Beth. A Beth. Eu já ia falar Debbie. Pobre Debbie. Juntaram as duas numa personagem só que virou a Rita. A Rita? Não, Já que estamos aí, em época de lançamento do Power Rangers. Quase que eu falo isso aí, eu parei. Vocês viram que eu falei Rita. Cadê? O Robby, tem o Robby também. Nem lembrava dele. Eu lembro que ele aparece no Pilotos. Eu não lembro se ele aparece em mais episódios. Não, só em um episódio mesmo. Também do piloto, acho que usaram só a Glory e o Peter, hein? O resto mudou todo mundo, caramba. Sim, foram os únicos que sobreviveram ao facão. Ah, acho que o Capitão Barbera também continua. Ah, é, o Capitão Barbera continuou. O melhor personagem tem que ficar, né? Os personagens não são lá muito... Aí na segunda temporada a gente tem a repórter lá, que a fotógrafa que ajuda... Que fica trabalhando com o Peter lá. É a Judite. É que fica tipo de concorrente dele, né? É, não chega nem a ser concorrente. O Peter não tira foto nessa bosta. Então, tem a Ellen Bry que fazia, a Julie. Dessa o Peter não perdeu o dinheiro emprestado e não pagou até hoje. Caloteiro. Peter Parker, caloteiro profissional. É, o episódio piloto foi transmitido nos cinemas em vários países, né? Sim. Mas nos Estados Unidos. Pra aproveitar o sucesso do filme do Super-Homem lá, o primeiro. Como é que pode, né? Outros tempos. Caramba, como é que pode? Esse ano a gente vai ter a série dos Inumanos aí, que o primeiro episódio vai passar no cinema. Não, mas uma coisa é você querer comparar o Superman com o Homem-Aranha, né? Mas o personagem, pô. Os dois personagens. Não sei pegar. É uma questão de orçamento só. Sim. E é porque essa série era cara, hein? Então, aliás, você tem o seriado do Superman. Quem a gente coloca pra concorrer? O Homem-Aranha. Tem um seriado, põe ele no cinema também. Claro que a qualidade dos dois é meio um pouco diferente. Um pouquinho só. Afinal, não dá pra comparar Superman com Homem-Aranha. Na verdade, não dá pra comparar o orçamento de um filme com o orçamento de uma série de TV, né? Mas tudo bem. Sim, é isso também. Por mais cara que fosse, ainda um orçamento bem reduzido frente a um filme. Ah, claro. E o Christopher... A não ser os filmes da Troma. Aquele sim tem orçamento que, olha... Tem orçamento? Orçamento tem o... Aliás, quase que eu não falo. Eu deixo de citar essa obra-prima, o filme do Capitão América Turco lá, que tem o Homem-Aranha mais fiel possível. Ah, o Three Dev Man lá? Sei lá como é que pronuncia. Three Dev Adams. Isso. Os três homens fortes lá, que é o filme do Capitão América Turco, que o vilão é, obviamente, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha todo sabe que é vilão. Lá deixa claro que ele é um assassino impiedoso. E lá ele tem clones também, ou seja, fiel. Aí já falei. Aí como foi que vocês... A primeira vez que vocês ouviram falar do seriado, assistiram, viram, souberam que tinha? Eu via na TV, eu era moleque, passava em algum canal aleatório, ou quase como tapa-buraco, tipo Gazeta, alguma coisa assim, cara. Eu, que na época, eu era fã do Aranha, mas não lia quadrinho nada, eu gostava por causa de desenho, fiquei fascinado de poder assistir aquilo, né? Não me incomodava da tia que ficava enrolando pra prender os caras, isso não era problema nenhum. O importante é que tinha o Homem-Aranha aqui, cara. Sim, isso nessa época aí, no começo dos anos 80, é igual o Hulk. Assisti o seriado do Hulk, moça que boa, aí eu fui rever, aí você começa a notar a sapatilha verde, o sapato verde que ele usa. É, são problemas menores. Mas então. Não, é grande que o Hulk é grande. É, eu disse que os problemas são menores, não que o Hulk é menor, mas tudo. Eu não lembro de ter assistido na TV, apesar de... Acho que a primeira vez que eu ouvi falar desse seriado foi quando eu li a revista Herói. Aí falaram dela, falaram do seriado, e... Mas até assisti mesmo. Não, eu aluguei, o VHS. Fui numa locadora, aqui perto de casa, encontrei o VHS e aluguei. Já eu vi na internet mesmo, em algum site, não lembro qual, que é essa série. E depois eu vi cenas no YouTube, antes de assistir de fato. Eu tenho o VHS dessa série e assisti o resto também. Eu até tentei procurar os VHS americanos, mas é um dinheiro, né, talvez não seja o melhor uso do dinheiro. Eu deixei quieto. E o Dante, que estava aí todo o tempo e não falou nada? Não, eu saí e voltei agora. Inclusive, cortou o headset, porque deu pau. Estou tentando disfarçar que você não caiu. Ah, tá. Ok. Eu assisti, na verdade, assisti só o primeiro filme, né? E foi baixado só recentemente também. Pela locadora do Paulo Coelho, aliás. Na época que saiu, eu não cheguei a ter contato com essa obra de arte, essa obra-prima. Aliás, na época que saiu, não, né? Quando eu era mais jovem. Eu não cheguei a ter contato com esta grande obra. Aqui no Brasil passou na... Aonde passou? Na Gazeta, o Mônio falou. Eu acho que eu lembro de ter visto alguma coisa muito raramente. É, eu acho que foi Gazeta, não lembro, cara. Eu era muito moleque. É, a série é de 77, pô. 77 você tinha o quê? Uns 40 anos já? Engraçadinhos, não. Obrigado. Eu lembro que foi depois que eu vim morar em São Paulo. Então eu já tinha pelo menos 8 anos de idade. 18, então. Sem das graças, né? Você acabou de falar 18? 8. Ah, tá. Vamos fingir que acreditamos. E passava no... É, isso. Na TV, eu sabia que tinha passado na Globo também. Aí depois foi pra Gazeta e pra Manchete. Na Globo eu não sabia, não. A primeira vez que passou foi na Globo. Eu lembro, tá certo, eu lembro de ter visto na Manchete. Agora olhando aqui. Inclusive, passando episódios aleatórios. Na época eu ainda não gostava do Aranha, mas assisti um episódio ou outro. Eu vi, eu juro. Como ele é? Como uma aranha. Quantas pernas ele tem? Duas, é claro. Ele é um homem. Você disse que é uma aranha e a aranha tem muitas pernas. Não, senhor. Ele parece uma aranha. Faz coisas que uma aranha faz, como escalar paredes ou construir teias. E ele é forte, muito forte. Posso pisar numa aranha. Eu posso pisar nele? Não, senhor. Como eu já disse, ele não é uma aranha. É um homem comum. Tem a força de uma aranha, mas tudo em proporção ao seu tamanho. Aranhas são muito fortes. Então ele é mil vezes mais forte que o senhor ou... Ou eu. Então, apesar dela não ter durado muito, foram 2 anos, ela teve 2 temporadas. Mas não é 2 temporadas tipo que a gente conhece hoje de... Zilhões de episódios. É tipo o Espetacular Spider-Man, né? 2 temporadas com pouquinho episódio. 6 na primeira e... E se não me engano, acho que foi meio... Pelo menos os primeiros, acho que a primeira temporada, ele não tinha uma periodicidade, né? Não, eles iam passando a moda... Ah, vamos ter um espacinho aí, joga aí. É, na verdade, o primeiro, que é o piloto, ele estreou em setembro de 77. Aí é o série mesmo, começou em abril de 78. Aí passou em abril, maio. Aí no setembro do outro ano já foi para a temporada 2. E terminou em julho de 79. 16 de julho. Pertinho de uma grande data. Foi quando passou lá nos Estados Unidos, né? Passou a teia chinesa lá, que a gente fez o Desafio do Dragão. Aí teve um total de 13 episódios e o filme piloto, né? Sim. Teve o filme piloto, 13 episódios, e desses 13 episódios, casos em 2 filmes, né? 2 episódios em um filme e 2 episódios em outro. Isso. Foi juntar os episódios para transformar em filme. É, os 2 primeiros episódios, que é o filme piloto, aí o segundo e o terceiro episódio, que é a Areia Mortal lá, o Deadly Dust, que a gente fez também, é o terceiro e quarto episódio, que foi o Homem-Aranha Retorno, a Volta do Homem-Aranha, whatever. Depende de quando foi lançado, os nomes que foram variando. Os 2 últimos episódios. Isso. Para os 2 para. Foi da teia chinesa lá que lançaram os 2 últimos. A gente fez recentemente também. Agora vai pra China e pega a Chulin, a Xaxan bonitinha lá. Né? Bonitinha mesmo. É, e em 79 ela terminou porque. Vamos falar aí. Já deu, né? Mas não é que já deu, é que a pessoal tava falando que a CBS tava chamando a CBS tipo de o canal dos super-heróis. Canal dos super-heróis. E antigamente. Tava tendo muita série de super-heróis. Aí antigamente não. Ter o nome ligado a coisa de quadrinho, de super-heróis, não era lá muito bom pra imagem. Pelo menos era o que eles achavam. Hoje em dia todo canal quer ter sua série de super-heróis. Pois é, mas aí na época lá e eles tiveram que cancelar alguns. Aí cancelaram a do Aranha, não fizeram a cancelaram da Mulher Maravilha, não fizeram a série do Doutor Estranho e do Capitão América, não sei porquê. Aí pouco depois cancelaram a do Hulk também, aí ficou só os filmes sendo lançados. Inclusive tinha uma ideia de lançar, o Nicolas Hammond, como falou na época, que tinha uma ideia de lançar, hein, um filme que ia juntar o Homem-Aranha com o Hulk. Homem-Aranha com o Hulk. Mas aí no final acabou não saindo, porque derrubaram o Hulk do avião e ele... Não, que tinha impedido o Hulk de voltar depois, né, mas... Não, mas ele não voltou. A morte do Incrível Hulk é antes do último, não é? Não, é o último. A morte do Hulk é o final da série. Ele morre. Eu não ele sei cai se do avião lá de 2 metros lá e morre. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lou Ferrigno falou em uma entrevista, acho que relativamente recente. Que jogaram ele mesmo do avião. Não, que ele não tinha sido contatado sobre essa. Tipo, sobre essa. Fazer esse filme, que não. Foi. Ele disse que ele sequer foi contatado, ele nem sabia. É, falaram pra ele, mas ele não ouviu. É. Não ouviu direito. Foi gravando de paparazzo, né? Eu prefiro ter minha ilusão de que poderia ter tido. Seria legal. Ah, mas aí teve os 3 filmes do Hulk lá, que teve o Atrevido. Opa, o Audacioso. Audacioso. Atrevido no seriado do Aranha. No desenho. No desenho, Audacioso. Me chamo de Atrevido. O Thor Bebum lá e nenhum. E o Avião, terceiro filme. Ah, mas o pessoal que viu o seriado todo, alguns que viram, as partes que vocês mais gostaram do... Seriado. Acho que é Noite dos Clones, o título? Night of Clones. Esse é o melhor episódio. É o mais. É o mais interessante, né? O que acontece nele? É praticamente um roteiro readaptado. Assim, naqueles pilotos lá. Eles faziam os caras ser controlados pelo Broche, o outro era Hipnose e o Diaba 4 lá. Na Noite dos Clones eles estavam fazendo cópia de pessoas, tipo. Banqueiros, pessoas importantes pra cometer crimes. Ah, entendi. E esse foi o que veio depois do que a gente fez, viu? Não, esse aqui é o episódio da Noite dos Clones. É o pelo quinto episódio. Apesar que não dá muito pra confiar nesse querido episódio, que tem o episódio The Curse of Hava e o... Agora não tô lembrando pelo título aqui, acho que é o Concapper aqui. Que nos guia de episódio que tem pela internet, e um é na primeira temporada, o outro é na segunda. Só que se você for ver, eles são... continuações. Bicho. Que foi tudo na primeira temporada. Mas, pelo guia de episódios que tem por aí, o Noite dos Clones é o quinto episódio. Que é o penúltimo da primeira temporada. Esse que eles, depois eles fazem um das cópias é feito, é o Aranha. Aí no final tem até essa cena que o Miller falou sobre o Jameson vestido de aranha. Pra disfarçar. E o Peter também tá vestido de aranha. Fala, não, também tô disfarçado de aranha aqui, ó. Ele vai lá e tira a foto do James com a cara de bosta. Pelo que eu sei, acho que é uma festa fantasia que ele não, vai. Não, é uma festa fantasia. Mas aí eles veem. É tipo o desenho do Espetacular que teve aquela cena lá dos caras pegam o Peter Cid. O Halloween. Ele não vai fantasiar do tipo de um cara com espada? Não. Esse é o clone, então? Não, no final. Isso é no final do seriado. Não, isso aí é no final. E o Peter aparece vestido de aranha também. Aí o. Não, porque Capitão Pataca lá arranca a máscara do Aranha, do Peter. Do Aranha não, do Aranha, só que aí é o James. Aí é tudo uma festa fantasia. Enfim, mas assim, tirando os fatos do... que eles não tinham dinheiro pra trazer os vilões dos quadrinhos, tipo, trazer um Dr. Octopus, um vilão relevante, tipo, o Dr. Octopus, o Mistério, o Mancha, o Ardiloso, o Drenagem. Nossa, só relevante. Mas é... Vocês sabem, ou vocês acham que assim, eles não traziam porque ela ia ser difícil de fazer os efeitos, ou porque realmente teriam que pagar direito por cada personagem e aí o negócio ia ficar mais caro ainda? Não, porque era difícil. Era difícil fazer efeito. Imagine fazer o Dr. Octopus naquela época lá. Se o Aranha já foi uma briga, imagina. Homem-Aranha tem muito vilão. É, eles podiam ter trazido esses vilões mais. Tipo um Shocker. Podia ter feito o Urso. O Urso. De bom. O Crazy. Mas eles preferiram. É tipo aquele seriado do Super-Homem lá com a Lois Lane. O Super-Homem que teve esse poder de fazer tudo lá. Ele enfrentava ladrões de banco. essas coisas. Tem uma curiosidade que eu não lembro que site que eu li agora, mas que eles falam que tem uma cena que eles gravaram pro piloto, que é, acho que dele atravessando um prédio pro outro, que eles gravaram em tipo em trocentos ângulos possíveis tipo, ao mesmo tempo, né? Tinha um monte de câmera ao mesmo tempo, pra eles poderem reaproveitar a mesma cena em episódios diferentes, sim, depois. Quase. Parece que demorou 2 dias pra gravar essa sequência, sei lá. E acabou sendo muito cara pro estúdio. Porque gastaram tudo aí, não tinha fazer mais nada. O dia ficou tão curto que não dava nem pra escrever umas falas pro aranha, né? Por isso que ele ficava mudo. Que o dia foi tão curto que as teias eles começaram a usar algodão pra fazer o efeito das teias. Tanto que eu acho que eu comentei lá em um dos vídeos que a gente fez que o dublê do Peter tinha medo de altura. Você dá pra ver o efeito dele subindo uma. É aquele tipo de efeito que, meu Deus, me balançando as pernas. Socorro, me salva, me tira daqui. Isso, era o dublê mais balanço da gente. No IMDB, no IMDB tem uma do ator do Nicholas Raymond. Eles comentam que na internet tem um boato que ele teria medo de altura. Mas que não é verdade. Então, talvez tenha vindo daí. Acho que confundiram, né? Quando estavam espalhando notícias. Espalhando tanto disso. Até porque não é o Nicolas Raymond que tá subindo nessas coisas, né? Justamente, é sempre o dublê. Inclusive, eu pesquisando aqui na internet, eu achei uma imagem que especifica bem isso. Tá tipo a aranha se agarrando no muro, falando: meu Deus, eu vou ter que pular daqui, socorro, me ajuda. Eu mandei. É tipo um desespero na cara. Não, apesar de não ver a cara. Como é que era a cultura inútil? Ele transparece pela máscara. Sabe diferenciar a uniforme do Aranha se é da primeira ou da segunda temporada só olhando pra ele? As armaduras, as lentes. Escolher. A bota é diferente. A bota não é tão visível assim, né? Mas a lente é o que mais chama atenção, que a primeira é toda furadinha, tipo peneira. Sim. E a da segunda temporada é espelhada, tá bonitinha. Devia ser uma colher que eles furaram com a furada dele. A colher eles usaram pra fazer o lançador de teia na mão dele. Foi, isso. Vocês já repararam no cinto que ele usa? Então, o cinto ele mudou da temporada pra baixo. O cinto tem a cara dele esculpida. É tipo um artesão. Eu andaria com o cinto com a minha cara, não andaria, não. Nossa, imagina. Visão do inferno. Não. Parker! Caia fora daqui! Mas tem de acreditar em mim. Eu vi e eu posso provar. E como, Peter? Eu tirei uma foto dele. Tirou uma foto? Uma foto de verdade mesmo? Sim, senhor. E por que não falou antes? Como ele se veste? Peraí, como assim? Como é que ele se veste? Disse que ele anda colado às paredes, certo? Então, ele deve usar um colã. Não, não é nada disso. Ele usa uma fantasia. Fantasia? Claro. Por que não? Vá pra casa e traga a foto. Ouviu, Peter? Traga a foto. Claro. É pra já. Então, os episódios, como eu falei, não tem. Era muito genérico, era. Cara querendo roubar alguma coisa, era dominando alguém. Controle da mente. Tinha o. Teve um episódio que esse que eu falei que é nos guias tá dividido, mas é uma sequência da outra. Que é um cara que vai causar uma fuga da prisão. Ninjas. Até um ex-chefe da Rita lá. O Homem-Aranha é o único cara que pode destruir o tentáculo. Porque ele luta com tanto ninja nessa série. Lutas melhores que a do Punho de Ferro. Com certeza. De passagem. Tem a luta no episódio piloto, lá no final do episódio piloto. Os dois ninjas lá é de uma fluidez. Aquela que os caras olham pro outro olha pra um. Aquela que os caras praticamente param esperando ele se desviar pra poder atacar? Exato. Vai, é a sua vez de atacar. Se a gente atacar, a gente te vence. Lembra da coreografia, vai, agora é você. Sim, melhor que o Punho de Ferro. Tanto que acho que foi no texto chinês que ele venceu o vilão com a portada. Foi. Ah, mas justo, vai. Se acertar, deve. Ah, tudo bem, que sempre os vilões os vilões eram tipo o bando de Capitão Stacy, de 80 anos pra cima. É mais fácil. Acho que usaram todos os atores. No asilo. É, usaram todos os. Como é que a Globo tem aquele asilo dos artistas lá? Como que é o nome da. Retiro dos artistas. Acho que usaram todos os atores lá da CBS, lá do Retiro da CBS lá. Oh, vamos lá, tá precisando de um vilão aí. Ah, mas eu não consigo nem me mexer, ah, não importa. Você só vai enfrentar o Homem-Aranha. Ele também não consegue se mexer. No final a gente dá um sanduíche de presunto. Ah. Um tanque. Aí vai o Chaves, sanduíche de presunto, pô. Aí ele vai e zaz. Ia ser a luta, ia ser muito melhor, né? Olha as maldades nos corações. Ainda ia ser melhor que o Punho de Ferro. Com certeza. Mas, gente, você tá pegando pesado com o Punho de Ferro, hein? Eu não tô pesado, tô até leve. A gente tem que comentar aqui também da Bela e... Como é que fala quando você não tem medo, sem ser demolidor? Destemido? Não, mas... pode ser destemido. A destemida cena de perseguição de carro a 5 km por hora. Aquilo é clássico. Ele bate no muro a velocidade de 5 km por hora. Imagina o estrago que causa. Nossa senhora. A gente tem o que a gente já comentou, o Peter Caloteiro, que ela não, ele não pagou a mulher do piloto lá até hoje. O Rob da série é bem jovem, não é? Não, do episódio do piloto. Não, do piloto, que ele só aparece no piloto. É. Tanto que é jovem que tiraram ele da série. É. Não, aqui não tem espaço pra jovem, não, só pros velhos. Acho que foi por isso que trocaram o primeiro James. O primeiro James era muito jovem, ele não tinha completado 90 anos ainda. Que, aliás, é só no piloto que a gente vê o Jameson ter uma certa birra com a aranha, né? Na série mesmo, ele não tinha tanto problema. Não, é que mudou o personagem, pô. O ator, né? É, mudou o personagem também. Pra ver a birra com a aranha era o ator lá, por isso que ele não quis voltar. Ah, não, chega. O outro Jameson gostava tanto do Homem-Aranha que até se vestiu como ele. É, mais alguma coisa pra comentar dos episódios? A única coisa que vem à cabeça é a abertura. Ah, sim. Eu gosto da musiquinha da abertura. É a única coisa boa da série mesmo. Ah, a série é legal. Eu tenho é legal pela tosqueira, mas... É legal. Minha memória afetiva sempre vai gostar da série, cara. Foi o primeiro live action de aranha que eu vi na vida, pô. A musiquinha... As duas músicas são legais. Da primeira quanto da segunda. E eu acho que todas as cenas... Essa cena que vocês comentaram de ser filmado... Já tem uma hora lá que a câmera começa a girar, tipo Matrix. Só que bom. Usada na abertura, nos episódios tudinho, aquilo ali eles gravaram pro filme piloto e utilizaram durante toda a série. Ah, tudo bem, o seriado, o desenho que usam lá do Raymond lá de 94 também tem isso. Tem as cenas que eles usam o episódio inteiro, aleatoriamente, e não importa que faça sentido ou não. É economizar grana. É exatamente, foi a mesma coisa aqui. Economizar grana e economizar o coração do pobre dublê. Pensou, né? Se toda hora eu tivesse que gravar esse negócio. Não, tenho medo. Ah, não. Aliás, falando de subir, vale citar a cena dele subindo, que ele sempre para e dá uma olhada pra baixo, tipo, baixo das pernas, tipo. Sim. Será que ficou muito alto? É, isso é excelente, viu? Não pode olhar pro lado, tem que olhar por baixo, né? É, levanta as pernas, tipo, sei lá o que, aquilo, e olha por baixo, tipo, fazendo uma cambalhota quase. Esse também tem aquele papo, ele tá dando aquelas voltinhas, né? Tipo, girando o relógio, sabe? Ah, sim. Ele para, ele gira, aí ele vai pro lado, gira pro outro. Pra mostrar que ele tá lá. Tudo bem que ele não tá, mas... Não, mas aí... Não, acho que eu comentei em um vídeo também que é legal. Por ser uma série antiga, por ser isso, tem essas limitações de roteiro, de dinheiro, mas em alguns momentos é até melhor, mais bem feita que os filmes. Nos filmes eles colocam o CG, colocam o aranha de CG pulando. Nessa aí o aranha tá subindo, mas você vê a câmera mostrando lá de baixo. Lembra que o cara esteja só se debatendo, querendo sair dali o mais rápido possível, mas é ele sendo puxado. No segundo filme lá, que é aquele prédio gigante lá, a gente vê o aranha bem pequenininho, é ele que tá lá mesmo sendo puxado. Ele pode ter pedido pra colocar uma venda por baixo da máscara pra ninguém ver, pra ele não ver também onde ele tá indo, mas... Ele podia só fechar o olho, né? Mas vai ver, ele abre, ele coloca pra evitar a tentação de olhar. Você vê que ele tá sendo puxado, não é CG, até porque CG não... O máximo de CG que tem é alguma cena dessas que ele se vira assim. Você vê que é aquele chroma key bem feito lá. É igual no primeiro filme lá, que ele sai pra andar na casa dele lá e... Ah, então é isso. Em cima de um poste que tem, sei lá, 5 centímetros e não... Tá tudo certo. É que ele tá andando na tela verde lá e puseram a casa. Só que eles esqueceram que no lugar lá tinha que ter alguma coisa pra ele apoiar. Não, ele tá apoiando no ar lá. As aeroletas invisíveis. É. Já que você citou essa cena da transformação dele... Tem a primeira, uma das primeiras jogadas de teia dele, que ele joga naquela árvore de... Aquela chirimóia lá, de mais magrela que meu dedo, tenta se balançar. É chato assim, é. Tem todas as limitações da época, mas você vê... Eu não cheguei a assistir muitas da Mulher Maravilha, por exemplo. É boa, é boa. Então, mas... Deve ter esses negócios de limitação também. E não é muito... Não é difícil. É, você tem que ir com a aranha pra se balançar, pra... Ele exige uma certa dose de trabalho. Ele não é um personagem só pra... Ele tem só superpoderes. Tem essa cena dele se balançando, ele escalando os prédios. Pior que o Michael Keaton lá com a roupa do Batman. Ele vira o corpo todinho pra olhar pro lado. Mas, tirando essas limitações assim de época, até que é bem feita pro que eles tinham. É, na época era muito boa. Até que você foi ver que as outras concorrentes, tipo, as co-irmão dela era um cara vestido de verde, que a tinta verde ia desbotando durante o episódio. É, um cara pintado de verde, né? É, isso, pintado. Pintado de verde, que a tinta ia desbotando durante o episódio. Era um Capitão América com um capacete de motoqueiro, escudo invisível. Escudo de plástico. O Doutor Estranho lá que... Era estranho. Sei lá nem que diabo que era aquilo. Até que não fez feio pra época, pra limitação. E o Nicolas Hammond... Pro que ele tem, porque ele ganhou de roteiro, ele não faz feio, não. Ele tem aquela cara de bosta lá, de olhar pro espaço, de falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ele é um ator limitado, mas ele não é um mau ator. Não. Ele é tipo... Ele é tipo o Tobey Maguire. Só que melhor. Ah, não sei quem é melhor, não. Não sei quem do qual dos dois. Acho que tá um pau a pau ali. E tem o azar que o Hammond fica olhando pro espaço assim, quando ele tá pensando, ele fica... Poxa... Ah. Podia estar em casa dormindo agora. Mas eu estou aqui. Mas a vontade do Nicolás é que ele nunca chora. Ah, então por isso. Isso o Tobey Maguire sabe fazer melhor. Aliás, ele só faz isso. Ele só sabe fazer isso. Pô, a gente também tem que comentar o sentido da aranha, pô. Que é praticamente um sentido de premonição. Que até ela paralisa lá, fica tudo vermelho lá, piscando os olhos e ele vê o que vai acontecer. Super efeitos. Mas isso aí funciona. Super efeito. E essa série, parece que foi até agora, são live action que teve rastreador aranha, né? Rastrear isso, que é um rastreador que era do tamanho da palma dele lá, que ele joga um episódio. É, porque até então os filmes não adaptaram rastreador aranha. Não. Até agora, né? Até então, né? Quem sabe o Tom Holland aí não tem um rastreador aranha. Então, mas... Descobriu aquele teaserzinho do Rio Aranha saindo do peito, é o rastreador. Descobrimos. Muito obrigado, Tony Stark, né? É um rastreador, talvez um drone ou sei lá o que seja aquilo, aquele besouro voador. Tanto que o dinheiro que ele pede emprestado lá pra... E tem também o lançador de teia, né? Que o dinheiro que ele pede emprestado lá pra mulher que ele nunca paga é pra fazer a teia, pra completar a teia. Ele tava fazendo, só que ele faltou os 45 dólares lá que ele pediu pra uma mulher. Acabei de te conhecer, mas empresta 45 dólares aí. Depois te pago. Eu te pago todo na sexta-feira, como diria o Dudu lá do papai. Até hoje esperando, coitado. O Dudu era na quarta-feira? Sei lá, sexta, quarta. Ele não pagava de qualquer jeito, tanto faz. Então, caloteiro, o Nicolas Hammond, que depois que ele fez esse filme, ele até mudou de país. Foi morar na Austrália depois. Caramba. Tem que pagar a mulher, caramba. É o Tesilho. Fugiu. Ele foi virar o Homem Canguru. Ele foi lutar com o canguru lá, pô. Já que não tinha vilão do aranha no filme, né? Ele resolveu ir atrás. Austrália, eu vou lá. Se bem que ele foi pro Japão, ou melhor, pra China. Por que não? Por que não pode ir pra Austrália fazer um tour? Justo, né? Se alguém pode ir pra... Pra Londres? Pra Paris? O que ele está vestindo, minhocão? Ah, não, senhora. É do tipo pra ginástica. Movimentos ficam livres. Eu gostei dessa aqui. Ele anda na parede mesmo, hein? Como é que ele faz isso? Não sei. Pra mim, ele é um palhaço. Ele parou aquele ladrão, não parou? Mas qual é a dele? O que pretende? Com essas qualidades, o que o senhor faria? Iria pro circo. Tem certeza que são autênticas? Ah, dá um tempo pro cara. Há 2 dias ele está tentando tomar 46 dólares de mim. Talvez sejam falsas. Que é isso, JJ? Vamos publicar. São fotos exclusivas. Essa do Homem-Aranha subindo a parede é excelente para a capa do domingo, JJ. Senhor Jameson, com quantas vai ficar, hein? Ainda vou pensar nisso. Cai fora! Sim, senhor. Valeu, vocês gostaram? No geral, vocês gostam do serial? Não gostam? Fazer tipo um encerramentinho. Olha, do pouco que eu vi, assim, fazendo aquilo que o pessoal costuma falar, né? Que você se colocar na época, né? Entender que algumas coisas que talvez a gente considere defeito ou produção ruim, às vezes é coisa da época que foi feito, né? E, então eu acho que assim, ele é bem razoável. Talvez poderiam ter umas histórias trabalhadas de uma forma um pouco diferente, mas eu acho que ele é precursor aí, junto, né, com as outras da época, para assim, foi o início, né, de trabalhos com super-heróis em live action, muito, até que muito interessante. Bom, eu, como já disse, tenho memória afetiva com a série, mas realmente, eu acho que pelo que se tinha na época, foi uma jogada corajosa até fazer uma série dessa. Eu acho que ela realmente é bacaninha, apesar do lack, né, da falta de vilões ao nível do Aranha. Mas cumpria bem o papel, divertia, era legalzinho assim, não reclamo. Na verdade, os vilões são o nível do Aranha, desse Aranha. Desse Aranha, é verdade. O problema é o nível do herói, né, dos vilões. Que eu acho uma série bem divertida. Bem divertida. E a gente ri um pouco das bizarrices, né, quando assiste. Pra época que a série foi feita, era até uma série meio ousada mesmo. Os efeitos do Homem-Aranha são. Tal personagem do Homem-Aranha são, não é como o Capitão América ou o de teias, de calaparetes e tal. Pra época era algo bem, né, ousado. Essa ela é interessante. Ela tem. Assim, ela é boa pelo que ela é, né? Ela é tosca mesmo, mas na época, pra época, era o que tinha e era bom por causa disso também. Então a gente tem que entender esse lado também. Não tinha como ter talvez uma coisa melhor do que isso. É, até porque, tirando os sketches lá do Super Stories, lá, a única coisa fora dos quadrinhos do Aranha que tinha era o primeiro desenho lá, o de 67, mas não tinha os outros. Então ou era os quadrinhos ou era isso. Era o que tinha na época. E o pessoal não era muito exigente, até porque, talvez, 77, o nível dos outros seriados, sem ser o da Marvel, que já tinha na época. Tinha os episódios, acho que esses são mais antigos. Eles que são pequenininhos lá, os Terra de Gigantes, né? Terra de Gigantes. Túnel do Tempo. De quanto será que é aquele Perdidos no Espaço? Acho que é de 60. É finalzinho de 60. Nossa, é dos anos 60, Terra de Gigantes também. Não dá pra comparar com a Homem-Aranha. Então põe Elo Perdido, pronto. Ah, Elo Perdido é tosco. Aliás, é Perdido nos Espaços de 65. Então. É. Eu acho que não, pra época não tinha nada naquele. Tinha um seriado de ação, tipo. Não tinha. Olhando aqui o Mesh. É que em teoria as coisas de ficção científica, elas têm bastante efeito especial, né? Uma mas tem efeitos especiais, tipo, chroma key. É o que tinha, então, na o Aranha época, né? Até tem, o Aranha até tem, mas é uma série, é uma cena ou outra. A maior parte é efeito prático, vamos dizer assim, que a teia sinistra. Se jogaram igual aquelas molas, aquelas pulseiras que tinha antigamente lá. Você batia no braço, ela se enrolava toda. Acho que talvez a única série que pode se comparar com a do Aranha é o Tarzan mesmo, que é bem mais antigo. Então. É, que ele se balançava também. Isso. O Homem de 100 milhões de dólares é dos anos 70. Tinha a corrida ridícula lá de. Eu esqueci o nome. Eu esqueci a. A cidade em câmera lenta? É, exatamente. Ah, pro nível que tinha, a série do Aranha não faz feio, não. Tô olhando aqui uma série dos anos 70. Eu acho que era é dos anos não. 70, não é? Qual? Ark 2. Ah, daquele carro gigante, né? É. Caminhão. Duro na queda? Duro na queda nos 80. É, a Ark 2 é de 76. Ah, então. A feiticeira de. A feiticeira é de 60, como é? 74. Arquibanda Place. É tudo. Pro tipo de seriado que tinha na época, a do Aranha não faz feio, não. Não faz feio, não, né? Claro, só olhando com os olhos de hoje, você vê, caramba, que ridículo. Mas, como eu falei, eu prefiro ver o aranha, um dublê se debatendo pra tirar ele pendurado de 70 metros de altura lá, do que ver um bicho, um boneco CG pulando pra todo lado aí, como hoje em dia. Pelo menos você vê que o aranha está lá. Você vê que o cara tá lá desesperado, tá, rezando pela vida dele, né? Isso que eu ia falar, ficar grande de medo, mas tá lá. Ah, você vê lá o negocinho marrom caindo, mas até aí. O uniforme ficando um pouco mais cheio, mas enfim, pelo menos ele tá lá. Ele tá lá. Aí ele é fantasia dos anos 70 também. É, não faz feio, não. Eu já falei, ele não faz feio, não, 70 vezes. Tentando se convencer, né? É que cada vez que eu lembro de um seriado que eu conheço dos anos 70, que eu tô olhando aqui uma lista, eu vejo que realmente o nível do seriado do Aranha não tá muito abaixo nem muito acima desse. É tudo aquela média de... Ele é condizente com a época. Sim. É, não é aquela coisa que você olha e fala, caramba, parece um... Isso aí parece que foi feito nos anos 50. Tipo, nos anos 70. É, não. Pra aquilo, pra época ele não era tosco, não. Igual hoje, hoje em dia. E nos últimos episódios do Walking Dead aí, que o pessoal tá falando que tem um cervo que parece saído de um filme do Sharknado. É, é um efeito realmente meio tosco, né? Então é, a série é legalzinha. Vale pra conhecer, nem que seja pelo registro histórico. Não vai mudar sua vida, mas... Pelo menos os filmes, se não quiser ir atrás do seriado, até porque é difícil achar com legenda. Ou até mesmo dublado, tem até uns episódios dublados perdidos por aí, mas é aleatório. Você não acha todos. Mas o filme é fácil achar, os três filmes. Caramba, até o Nicolas Hammond teve trilogia. Toma essa, Garfield. Moro do cotovelo de inveja, né? Qualquer um dos oito. E o Nicolas Hammond são três filmes, que são três filmes dele mesmo. Toma essa, Maguire também. Realmente, ele é o melhor Homem-Aranha. Não, mas é isso, eu acho. Quem for assistir os filmes, procure. Vê aí no post que vou falar pro Eric colocar os... Dá um pouco de trabalho, já que ele não tá trabalhando ultimamente. Colocar os links dos views que a gente fez dos três filmes do Hammond. Apesar que a gente também já fez view de dois seriados. O desenho lá do Espetacular e o Decepção e Alergia. Lá. Mila, fala aí o seu site de novo. Dá mais trabalho pro Eric. mancadasdoaranha.blogspot.com. Bom, só lembrando então que toda... Quase toda quarta-feira a gente tem o Trip View Classic. Então semana que vem tem. Vai ser a do cast, tem o Trip View das histórias atuais ou temas aleatórios. Estamos lançando também os Trip Nows. Não tem uma periodicidade certa, né? Conforme as revistas saem, a gente consegue produzir e lançar. Eles estão sendo publicados. Das histórias atuais, estão saindo lá nos States of America. Lembrando que também a gente tem um padrinho, né? Quem quiser ajudar esse bando de louco, financeiramente falando. Aqui tem um bando de louco. Só acessar lá, dá uma olhadinha, tem no lado direito do site embaixo, acho que dá. É, lá. Só entrar no site, tá lá. Parceiros, é lá. Não tem como se confundir com o Patreon, porque tá no site, né? É só entrar no site. Não confunde. Sinto maldade no seu coração, Magalhães. É isso. Ficamos por aqui. Tá, até a próxima. Eita. Até mais, pessoal. É. Ô, Judy, você acha que... Acha que seria possível me emprestar 46 dólares? Eu juro que devolvo. Depois do que fez por nós, é o mínimo que posso fazer. Vamos. Fire blood, fire blood, fire blood, fire blood, fire blood, fire blood.